andava no meio do vale da sombra e da morte. Tive que ser corajoso, homem forte, honroso e nobre. Tive que andar entre serpentes, escorpiões, espada em punho, matando leões, superando aflições. As traições foram fel e vieram de próximos. O inimigo é astuto e maquia o óbito. Amarguei no ódio, desejo de vingança, mas o sobrenatural é real e nos traz temperança. Quem me chamou, me escolheu, me arrancou com mão forte daquilo que poderia me matar de dor. E quanto amor por mim, meus olhos lacrimejam. Das trevas à luz, tomou a minha cruz pra que todos vejam. Eu vim dos bang, criminoso, palcos, luxo, dinheiro no bolso, prostitutas, o mundo obscuro. Pra quantos trutas eu não pude falar do Senhor. Vagava nas ruas e o coração era mago e rancor. E com furor pregava ideias magníficas. Paguei o preço da fama e meio a lama, quase com a vida. E Deus é mais, dos seis eu fui o único a não ser baleado naquele domingo em meio ao escuro. E foram três que sepultados deixaram saudade. Pra mim um testemunho do imutável espírito da verdade. E quase as grades, sorrindo, me deram bem-vindo pra entristecer a minha mãe nas tardes de domingo. E se passares pelo fogo, lá eu estarei. E se pisares sobre espinhos, também pisarei. Eu sou contigo desde a fundação do mundo. Eu não mudo, eu não mudo. E se passares pelo fogo, lá eu estarei. E se pisares sobre espinhos, também pisarei. Eu sou contigo desde a fundação do mundo. Eu não mudo, eu não mudo. Tava certo o plano, vergonha arquitetada. Satanás não brinca, Satanás não descansa por nada. Se apresentou na reunião e perguntou: posso eu tocar em Jó, se é que permite o Senhor? E foi assim, atentando, tramando pra mim, pondo na minha frente o dinheiro que faz seduzir. Quando os PM quase falam, cê tá preso. Os BO é tudo flagrante, é pouca ideia e desce pro primeiro. Sepultamentos, participei de inúmeros. É ali que você para e reflete qual é o fim de tudo. E quantas mães com sacolas pesadas nas filas, sendo humilhadas, maltratadas em plena visita. Isso não é vida. Quem ontem de Velotrol tem o corpo reconhecido no ML, cheio de formal. Não fez 18 nem conheceu a palavra que liberta, que resgata, a única que salva. Foi famoso e só deixou algumas roupas no guarda-roupa. Lembranças tristes e lágrimas no rosto da coroa. Cadê os parceiros? O mundo é vaidoso. É joia entre os dedos no pescoço, que lates de ouro. Não vale a pena, tô falando de salvação. Cê ganha o mundo, mas no fundo não tem paz dentro do coração. E o sermão da montanha talvez tenha sido pra que bem-aventurado você não tivesse sofrido. Porém és dito, quem crê merecerás o reino, mas quem não crê, condenado já está por direito. E tem peso é amarga exortação inexplicável. Ânimo dobre, pro Senhor é mais que abominável. Imensurável o efeito, o final. Você que sai do lodo vira luz pro mundo, vira sal. Melhor assim, né, filho? E o verbo se fez carne. Me apresento, eu sou um milagre. E se passares pelo fogo, lá eu estarei. E se pisares sobre espinhos, também pisarei. Eu sou contigo desde a fundação do mundo. Eu não mudo, eu não mudo. E se passares pelo fogo, lá eu estarei. E se pisares sobre espinhos, também pisarei. Eu sou contigo desde a fundação do mundo. Eu não mudo, eu não mudo. E se passares pelo fogo, lá eu estarei. E se pisares sobre espinhos, também pisarei. Eu sou contigo desde a fundação do mundo. Eu não mudo, eu não mudo. E se passares pelo fogo, lá eu estarei. E se pisares sobre espinhos, também pisarei. Eu sou contigo desde a fundação do mundo. Eu